olha pra dentro de nós. Nosso amor terminou num deserto. Você vem me condenar, mas sabe que vou também. Olha pra dentro de nós. No jardim já morreram as flores. Nossas fotos perderam as cores. Nossa cama está tão vazia. Chegou até calafrio no corpo. E a tristeza invade o meu rosto. Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto. E a farra que a gente fazia. Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado. Foi sofrendo lado a lado. Que o amor se acabou. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Eu chego a perder a voz. Só resta chorar e se lamentar pelo que restou de nós. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Eu chego a perder a voz. Só resta chorar e se lamentar pelo que restou de nós. Olha pra dentro de nós. Nosso amor terminou no deserto. Mas sabe que eu vou também. Olha pra dentro de nós. No jardim já morreram as flores. Nossas fotos perderam as cores. Nossa cama está tão vazia. Chego a ter calafrio no corpo. E a tristeza invade o meu rosto. Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto. E a farra que a gente fazia. Foi nossa magia, nosso mundo encantado. Foi sofrendo lado a lado que o amor se acabou. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Eu chego a perder a.